Eu não sei se foi sorte ou destino, eu só sei que eu tô rico, eu tô vivo. Quem um dia poderia imaginar? Elas jogam, ela adora, elas grita, diverte, elas cola comigo. Tudo que eu quiser, ela vai me dar. Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey. Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey. Filho, me fala o que cê quer ser quando crescer. Canta no Haikais ou então seu Matuê. Lembra, não tinha nada pra nós perder. Só quem tava lá vai poder colar e tomar Perrier. Planeta Terra, falta água, falta, sobra mágoa. Rouba cenas, marca, chora em alta, mas não vê suas marcas. Ninguém contava com essa molecada rica, nós mudamos o futuro. O pessoal paletar, vou canetar, pode tentar, pode inventar. Meu código em paca de gankar, melhor plantava. Que você pode plantar, minha conta é contada. Olha cantar, bora sampar, capitada, cocaína, planta. Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey. Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey. De pé, manda buscar, vou te buscar nas ideias, mano. Eu falo, pode bar, que eu da massa, xé, oxum, oxóssi. Meu pai me levante até enquanto puder. Nossa máfia, de olho nas suas, minha fé nunca falha. Joga gelo nesse fogo de palha. Olha que minha sina propaga e se espalha. Enquanto meu céu, seu céu, seu céu se caia. Ah, sobre a terra, ela me engana com a saia. Eu sei da pegadinha, mesmo assim fui. Sem falha, já foi, sei que tô na família desse beat aqui. Tô brigando por um passe, como se eu tivesse carregando a navalha. Como se eu tivesse pra perder a batalha. Ah, não fode, me chame de Aiva, filho de Rata. Tão mole é meu drama, que é fim de semana. Tique, tique, tique, calma, é um rap, cuzão. Me fala, camarada, que já vem da caminhada, não fala besteira. Eu sou Zona Norte, zero pelo rap como resto pros amigos. Pode pagar que tá comigo pronto, é só ver. Rap da minha firma, da massa é burro, é só quando eu molho. Os anos se passei no bolo dos amigos, eu já vi a fartura no bico do corpo. A morte do ego é do topo do prédio, quando ele se joga na frente do povo. Sabe meu time que hoje é treinado só pelos melhores que fazem o jogo. Sem sobrar a cena, nós retornou pra roubar o filme todo. Nine! Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey. Então baby, bate o bum bum, bate o bum bum, bate, aperta o start e faz um back comum. Meu sangue deve ser honey, meu sangue deve ser honey.